Portal do Arrocha. Coração não bate, ele treme, bebê. Que você deve tá pensando agora, seu celular vibrando assim a essa hora, na sua tela tá escrito ex, não me atender. Se eu tô bebendo agora eu tô, se eu tô te esquecendo eu tô. E foram tantas recaídas, idas e vindas, atende aí a minha despedida. Alô, meu último amor, eu tô ligando pra dizer que acabou. Alô, meu último beijo, eu misturei bebida e sentimentos, eu não queria mais, tô querendo. Caídas, idas e vindas, atende aí a minha despedida. Alô, meu último amor, eu tô ligando pra dizer que acabou. Sentimentos, eu não queria, mas tô querendo. Alô, meu último amor, eu tô ligando pra dizer que acabou. Alô, meu último beijo, eu misturei bebida e sentimentos.